Introdução ao Workshop número 500. História da Fundação Cash. Sessões interativas. Ensinamentos sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade. De que parte do universo viemos? Ao reconhecer a conquista da Fundação Cash de entregar 500 ensinamentos ininterruptamente por cerca de 10 anos, o Sr. Cash nos deu os antecedentes históricos de como a Fundação Cash começou e o difícil caminho de tentar elevar a humanidade para se tornar uma raça pacífica. A história realmente começa quando o Sr. Cash era uma criança e começou a se perguntar sobre raio-x, porque o seu pai trabalhava com tecnologia de raio-x no Irã. Mas vamos pular essa parte e ir para os seus dias na década de 1970, no Queen Mary College, onde o professor Leslie, que era um físico nuclear brilhante, reconheceu pela primeira vez o gênio no Sr. Cash e entendeu que ele estava carregando conhecimento muito além do nível humano. Eu me pergunto se foi ele, o professor Leslie, quem informou o governo e os militares sobre o que eles tinham em mãos, pois mais adiante na história, um dos oficiais com quem o Sr. Cash se encontrou disse para o Sr. Cash: "Estamos de olho em você, desde os seus dias na universidade, e esperando que você faça alguma coisa." Todas as histórias que ele nos conta sobre o desenvolvimento da tecnologia não serão divulgadas em público, porque eles não querem que o público saiba sobre a nova tecnologia e o que ela fará pela humanidade. Um dos motivos é que, como eles não entendem a tecnologia, eles não poderão controlá-la. Dessa forma, esses relatos históricos são tesouros e nos ajudam a compreender em que estamos envolvidos. Quando as coisas não são divulgadas em público, fica mais difícil para as pessoas aceitarem se elas são verdadeiras ou não. Essa parece ser uma parte necessária do processo de desenvolvimento, pois somente as pessoas sinceras e maduras o suficiente se envolverão com isso e levarão isso adiante nos primeiros estágios. É por isso que ele disse que o poder da tecnologia vem por meio dos buscadores de conhecimento. São os buscadores de conhecimento que amam o conhecimento e têm uma atitude de coração puro em relação a isso, e é por meio dessa inocência que surgem as verdadeiras perguntas, e ao compartilhar o conhecimento, isso se expande e cresce. E foi isso que aconteceu com a Fundação Cash e como ela cresceu contra todas as adversidades. De acordo com a história, são especialmente as forças armadas ocidentais que só querem usar a tecnologia para obter armas e matar mais. E não há como permitir que isso aconteça. A grande mudança na história da Fundação Cash ocorreu quando o Sr. Cash solicitou material nuclear para construir os primeiros reatores de voo espacial com base nuclear. É nesse momento que a história se transforma em uma novela de espionagem, e vemos a verdadeira desonestidade dos governos ocidentais de que eles farão qualquer coisa para colocar as mãos na tecnologia, exceto concordar com a paz mundial. Quando os britânicos não conseguiram obter a tecnologia, eles tentaram entregar o Sr. Cash aos americanos. E quando isso não deu certo também, eles tinham seu espião embaixo do chapéu, que era a ex-esposa. E ela levou o Sr. Cash para a Bélgica para iniciar os testes com a tecnologia, para ver se ela era correta e viável de ser feita. Isso também significa que eles estavam se preparando para esse dia com anos de antecedência quando enviaram ela ao Sr. Cash. A importância dessa parte da história é que foi nesse momento que os governos testaram a tecnologia e descobriram que ela era real e traria uma mudança além da imaginação. Como vimos, como eles trabalharam juntos para obter a tecnologia, é bastante óbvio que, em segundo plano, eles estavam compartilhando os resultados dos testes na Bélgica. E em quatro palavras: a tecnologia é real. Portanto, em primeiro plano, estamos jogando esse jogo com os governos sobre se a tecnologia é verdadeira ou não, enquanto em segundo plano, eles sabem que ela é real. É preciso lembrar também que os principais governos estão trabalhando na tecnologia espacial por meio de programas de orçamento negro. Durante o workshop, assim que o Sr. Cash começou a contar como os governos já desenvolveram um OVNI e o mostrarão, a internet do Sr. Cash foi cortada por 2 minutos. O Sr. Cash deixou bem claro que essa tecnologia não pode ser usada para matar mais. Foram feitas algumas exceções quando se trata de defender uma nação. Mas essas coisas não serão necessárias quando todos os governos finalmente aceitarem a tecnologia e assinarem pela paz mundial. Há dois aspectos na história da tecnologia da Fundação Cash. Um é com os governos militares e o outro é com o público. É aqui que nós, como buscadores de conhecimento, entramos. Essa parte da história é muito semelhante a outras histórias, como a do computador da Apple, por exemplo, em que alguém teve uma ideia e começou a trabalhar em sua garagem e construiu uma estrutura enorme depois disso. A Fundação Cash começou de forma semelhante por volta do ano 2000. Eram dois caras sentados em volta de uma mesa de cozinha e disseram ao Sr. Cash que deveriam criar um site com o conhecimento dele. Depois, eles viram isso crescer e se tornar o que é hoje, uma das organizações científicas mais poderosas do mundo. Agora, com a colaboração e o apoio de um governo mundial poderoso como a China, entrará novamente em uma nova fase de sua história. Quando a China finalmente declarar que está trabalhando com a Fundação Cash, então veremos como essa fase tomará forma. Parabéns ao Sr. Cash e a todos os buscadores de conhecimento da Fundação Cash por terem alcançado esse marco no fornecimento da tecnologia da Fundação Cash para todo o mundo. A palavra interativo foi muito usada no workshop de hoje, o que pode ser um sinal de que, como buscadores de conhecimento, estamos aumentando nossa capacidade de interagir com o plasma e com nossas almas. Acho que essa é a essência da próxima etapa do desenvolvimento e faz parte da transmutação da fisicalidade. O Sr. Cash está chamando as novas sessões mensais de voo de alma interativa. Parece que eles mudarão os diferentes parâmetros dos campos nos sistemas e depois observarão como os participantes reagem e se podem ou não assumir o controle de seu próprio plasma através de seus pensamentos, sentimentos e almas. Esses testes darão aos buscadores de conhecimento a chance de ver quanto do conhecimento eles podem colocar em uso. Ele sempre usou a frase "o último homem de pé" em relação a viajar pelo universo. E essas novas sessões provavelmente estarão se baseando nesse aspecto e também fazem parte do projeto de colonização da Lua. Por que ele disse que essas sessões serão a pedra fundamental para alimentar o homem no espaço? O que me vem à mente é que quando estamos precisando de energia, temos que ser capazes de gerar a emoção para nos alimentarmos dos campos. Imagino que nossos campos magnéticos e gravitacionais terão que interagir com os campos do universo em uma interação do tipo de um loop infinito e transferir a energia dessa forma. Não se trata de uma transferência unidirecional, mas sim de dar e receber, magnético e gravitacional, amar e ser amado. Também poderemos confirmar se temos alguma doença em nosso corpo a partir dessas sessões, ou se somos propensos a desenvolver alguma no futuro, e então como ajustar as energias. Tenho certeza de que muitos de nós estão se perguntando se realmente somos aqui da Terra ou se viemos de outra parte do universo. É claro que a alma da fisicalidade do nosso corpo e a alma do homem foram criados a partir dos campos da Terra e da inércia. Mas podemos ter outra alma de fora, nas partes coletivas, que formam a pessoa com a qual nos identificamos. O Sr. Cash disse que nessas sessões interativas, ele poderá dizer se somos verdadeiros passageiros do universo e de que parte do universo viemos por meio da impressão digital de nossa energia. O Sr. Cash disse que pode fazer isso porque ele é dessa dimensão. E então eles podem construir um sistema para nos levar para casa. Há uma sensação sutil de alívio ao ouvir isso. Quando o homem da Terra nos enviar para casa, eles também receberão conhecimento dessa dimensão. É uma transferência bidirecional de conhecimento e energia. A maioria das religiões ensina alguma forma de céu e inferno. Acho que algumas das seitas cristãs surgiram com os conceitos mais duros, na forma de inferno eterno, como eles dizem. Já no Oriente, eles trouxeram a ideia de renascimento neste planeta até que você se ilumine, o que é quase como um inferno eterno. Essas são formas duras de controlar a mente de macaco para impedi-la de fazer coisas ruins, mas também para escravizar as mentes mais fracas aos sacerdotes que controlavam os conceitos e as mitologias. Como os sacerdotes eram ignorantes em relação à própria alma deles, eles não podiam e não ensinavam às massas sobre suas almas e o conhecimento da criação. Tudo isso mudou agora com a ciência do plasma, que ensina que o controle do nosso destino pode estar em nossas mãos se nos educarmos. Através das sessões interativas, poderemos avaliar nossa própria conduta e ver como estamos realmente vivendo, e não o que acreditamos sobre nós mesmos. Será como um medidor objetivo dos campos de energia, das diferentes almas e padrões emocionais que temos dentro de nós. Achei que ele havia insinuado que poderíamos descobrir para onde estamos indo após a separação da fisicalidade, ou o que chamamos de morte, e que se nos esforçássemos para nos corrigir, poderíamos mudar nosso destino. Grande parte de nosso destino é o resultado da ignorância de nossa própria alma. E a terceira coisa foi que podemos testar a experiência de como é viver no lugar para onde estamos indo, e então podemos escolher não ir para lá também. Há muitas coisas maravilhosas nas sessões interativas que abrirão as portas para o próximo estágio de nosso desenvolvimento, e é por isso que ele está incentivando o maior número de pessoas possível para participar desses eventos. Quanto mais pessoas participarem dessas sessões, mais dados eles receberão para proporcionar um desenvolvimento mais rápido e melhor da tecnologia para toda a humanidade. Já que estamos falando de pessoas religiosas, vamos mencionar o seguinte aqui. Elas serão o maior inimigo da humanidade na tentativa de impedir que avancemos para o novo conhecimento, pois assim elas perderão o controle sobre nós. O mais bonito é que, na verdade, isso depende de nós, pois somos nós que permitimos que eles nos controlem em primeiro lugar. Portanto, não se trata de culpá-los, mas de ver o apego que temos às nossas próprias fraquezas. Se fortalecermos nosso amor por nossas almas e pela verdade, eles simplesmente desaparecerão. E como o Sr. Cash disse, muito em breve será uma das coisas mais vergonhosas chamar-se de sacerdote, pois essas pessoas acreditam falsamente que Deus deu a elas o direito de abusar de nós e nos escravizar. Portanto, todos nós precisamos estar decididos a nos educar no conhecimento da criação e a viver o caminho do Eto de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Hoje o Sr. Cash continuou a nos ensinar sobre o que são a alma do homem e a alma da fisicalidade. A alma do homem é a essência coletiva de todas as células do corpo, que também têm almas. Ele chamou isso de energias de campo equilibradas de todas as células do corpo. Será que isso significa que quando todos os trilhões de plasmas, ou o que estamos chamando de células, concordam em se unir e por meio das interações dos campos magnéticos e gravitacionais uns dos outros, eles chegam a uma posição equilibrada, o que significa que podem permanecer assim juntos como uma unidade? Então, será que todas essas essências energéticas se concentram em um único ponto, que é o que chamamos de alma do homem? Novamente, lembre-se de que não estamos falando sobre fisicalidade aqui, pois sempre quando tentamos pensar em algo, nosso ponto de referência sempre volta para o nosso corpo. Até mesmo agora, a pessoa que está lendo isso aqui agora e ouvindo esse áudio não é a alma do homem, mas provavelmente a alma da fisicalidade. Você vê, mesmo escrevendo isso, nós não sabemos realmente. Ainda temos muito a aprender sobre a ciência das almas, como elas são criadas e o que isso realmente significa. Estamos aprendendo, e quando a iluminação chegar, então saberemos. Com relação à alma da fisicalidade, Foi feita a distinção de que ela é uma coleção de todas as essências das diferentes almas das diferentes partes do corpo, como órgãos, músculos e etc. Achei que ele havia nos ensinado antes que essas essências são como uma nuvem ao redor da área do coração. Dessa vez, ele não mencionou onde fica o centro. E é o sangue que conecta e reúne todas as interações. O acréscimo ao nosso entendimento aqui vem da descoberta de um ponto quente no coração pelos cirurgiões. Esse ponto quente é a alma do coração e não a alma da fisicalidade do homem. Um ponto quente é o local onde toda a energia dessa parte se reúne. E cada órgão, músculo e parte do corpo tem um ponto quente, até mesmo o sangue. O ponto quente é a alma dessa parte. Essa informação abre o nosso relacionamento com a alma da fisicalidade. Agora podemos visualizar esses pontos quentes, sentir alguns deles e começar a refletir sobre a conexão deles com a alma da fisicalidade. E se estivermos doentes, podemos nos comunicar com esses pontos quentes, como a alma do problema, e tentar assim corrigir o desequilíbrio emocional. Outra coisa que podemos fazer é, durante nossa intenção, visualizar uma gemiosidade entre a alma do homem e a alma da fisicalidade quando esses dois campos interagem. Uma luz é formada e assim o conhecimento é liberado. Isso nos ajudará a entender melhor como nosso ser funciona. Agora sabemos que a alma da fisicalidade é formada por todas as almas dos órgãos que interagem entre si em um equilíbrio de energia. Quando um dos órgãos sai do equilíbrio, os outros órgãos têm que se mover e reajustar as energias para entrar em um novo equilíbrio. Isso é o que chamamos, em inglês, de disease. Disease. Doença, em inglês, se chama disease. Portanto, aqui, disease significaria algo como não confortável, vamos dizer assim. Seria um jogo de palavras em inglês. Continuando, quando um órgão é removido, aprendemos a reajustar as energias e então chamamos o novo equilíbrio de saudável. A beleza da nova ciência é que não precisamos remover um problema. Em vez disso, podemos ajustar os campos e todo o sistema voltará ao seu equilíbrio original e poderemos viver a vida que nos foi destinada para ser vivida. O Sr. Cash nos deu um presente ao dizer que se tivermos um rim faltando e aprendermos a ajustar os campos ao redor do rim, o corpo fará crescer um novo rim no lugar onde ele está faltando. Como as emoções são criadas a partir da interação da alma do homem e da alma da fisicalidade no cérebro, as ordens para o crescimento do novo rim devem vir de lá. Isso também significa que ele é controlado emocionalmente por meio das almas. O futuro parece muito promissor, mas temos que aprender mais sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade, as emoções que elas criam e como podemos nos tornar parte desse processo e não sermos mais vítimas disso. Espero que todos nós demos o máximo de apoio possível para ampliar o amor e o trabalho do Sr. Cash neste planeta. Estamos quase lá, mas agora, mais do que nunca, precisamos ter cuidado para não nos tornarmos orgulhosos, mas sim mais humildes e trabalharmos mais. Outros tópicos desse workshop. Alguns oficiais chineses transmitiram ao Sr. Cash que comer alimentos físicos faz parte da cultura e traz estabilidade social e prazer. Portanto, as plantações de plasma continuarão e a transferência de energia como alimento será para emergências apenas. Até que esse momento chegue, o homem naturalmente desistirá de matar outros seres para obter sua energia. O pouso indiano na Lua disse que poderia haver água na Lua, mas o Sr. Cash disse que há água em todos os lugares do universo, mas não é a mesma água. A água da Lua tem uma impressão digital de energia diferente da água da Terra. Se bebermos água de outras partes da Terra, mudaremos nosso pensamento e nossas emoções. A homeopatia opera com base nesse mesmo princípio de níveis de energia, mas eles fazem isso por meio da agitação. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 500. Hoje é um dia especial. É um marco depois de completar 500 workshops de buscadores de conhecimento. Nós recebemos vocês mais de 500 vezes para o conhecimento do universo. Mas mesmo com todos esses ensinamentos, esse não é nem mesmo o primeiro degrau na escada do conhecimento do universo. O Sr. Cash fornece o contexto histórico hoje de como a Fundação Cash foi iniciada. Toda a estrutura começou entre 2000 e 2005, quando ele conheceu um rapaz que lhe disse: "Sr. Cash, vamos criar um site." E eles o fizeram e o chamaram de cashfoundation.com. Ele não está mais lá esse site, mas talvez você o encontre nos arquivos da internet. Quando eles começaram, havia muito entusiasmo em lançar o primeiro site e monitorar quem entrava e saía, e observar os outros que monitoravam o site também. Depois começaram a fazer registros de quem entrava no site todos os dias e quais páginas visitavam. Eles podiam fazer isso porque o irmão do cara era um mago da internet e podia fazer tudo em segundo plano. Gradualmente, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo até chegar onde estamos hoje. Foram mais ou menos dois homens que começaram o projeto na mesa da cozinha e então construíram, até se tornar uma das maiores e mais poderosas organizações científicas do mundo. O poder do conhecimento veio através de nós, como buscadores de conhecimento, e nas últimas 500 sessões, passo a passo, trouxemos mais e mais buscadores de conhecimento. Os buscadores de conhecimento são de todos os tipos, desde o homem da rua até a mulher na cozinha, passando pelas pessoas que estão ouvindo enquanto dormem em suas camas, até os ministros e líderes mundiais. Passo a passo, caminhamos até chegarmos onde estamos hoje. Em um tempo muito, muito curto, a Fundação Cash sairá da obscuridade no Ocidente e em qualquer outro lugar do planeta. Enfrentamos os desafios dos reis e dos governos e de todas as outras maneiras que tentaram impedir o surgimento dessa tecnologia. O fato é que nunca se pode lutar contra as forças do Criador. Mesmo agora, o homem acha que venceu a batalha contra o Criador, mas na verdade, eles perderam a batalha de uma forma mais profunda do que imaginam. Este é o workshop de buscadores de conhecimento número 500, mas fizemos muitos ensinamentos antes de começarmos a chamá-los de workshop de buscadores de conhecimento. Os ensinamentos começaram mais ou menos por volta da década de 1970, na Inglaterra, quando comecei a explicar como a tecnologia funciona para meus colegas estudantes, professores e depois para os militares e o resto. Tudo isso nos levou a um ponto de maturidade. De certa forma, quanto mais ensinamos, mais conhecimento é revelado e mais profundamente o entendemos. No verão de 1979, fui para a Queen Mary College, e quando me sentei em frente ao professor Leslie, um dos homens mais brilhantes do setor nuclear, ele me disse: "Não sei o que fazer com você. Eu o acolhi e sou responsável por levá-lo até o fim. Mas você tem um caráter diferente. Você tem um conhecimento diferente. E pode nos causar muitos problemas, mas também nos trará muitos insights para vermos o que estamos perdendo." A partir daí, chegamos ao ponto em que estamos hoje. No verão de 2003 ou 2004, o Sr. Cash estava se preparando para assinar um acordo com o Ministério de Defesa da Inglaterra. Foi então que ele percebeu como a tecnologia havia se tornado poderosa. O governo britânico se recusou a assinar um acordo de não divulgação com o Ministério de Defesa inglês. Era um acordo direto com o ministro, o que significava que ele era responsável perante o parlamento e o gabinete do governo britânico sobre isso. Então ele percebeu como as coisas estavam estranhas ali. No ano 2000, ele parou de trabalhar com seus negócios e começou a se concentrar no desenvolvimento da tecnologia e na construção do primeiro sistema gravitacional. Isso levou algum tempo. Ele teve que comprar uma centrífuga, mas isso não funcionou, porque ele não tinha os materiais nucleares certos para fazer isso. Então sua meta era criar o primeiro reator de voo de base nuclear. Então ele voltou à British Nuclear Fuel, onde já o conheciam, pois ele já havia trabalhado com eles antes, e perguntou se poderia ter algum material nuclear para testar seu sistema. Então, no verão de 2004, ele recebeu um telefonema para comparecer a uma reunião no Museu Militar em Trafford para discutir sua solicitação. Naquele momento, ele começou a se perguntar o que isso tinha a ver com os militares e com aquele museu ali. O Sr. Cash morou em Manchester por 20 a 30 anos, então ele sabia onde ficava o Museu Militar. Então, quando ele chegou, ele foi levado a uma pequena sala de não mais de 3 por 4 metros. Havia cerca de 4 ou 5 homens sentados lá, em uma mesa redonda no meio da sala. Ele entrou na sala e disse: "Olá, vim aqui para solicitar alguns materiais nucleares." Um dos caras se levantou e disse: "Olá, Sr. Cash. Sabíamos que você voltaria. Bem-vindo de volta." O Sr. Cash disse a ele: "Você pode explicar?" O rapaz disse: "Estamos de olho em você desde a época em que você estava na universidade. Sabíamos que você tinha feito um grande avanço na ciência. É bom vê-lo de volta." Em seguida, ele apresentou todos ao redor da mesa e de qual ministério eles eram. Eram do Ministério de Defesa, Militar e outros. O cara disse ao Sr. Cash: "Estou autorizado a representar e a assinar em nome do governo britânico para essa tecnologia." Então eles trouxeram todos os documentos que já haviam sido redigidos e estavam prontos para serem assinados. Ele disse que estaria assinado em nome do ministro, e o Ministério da Defesa não era para saber. Foi nesse momento que todos os problemas começaram para a Fundação Cash, exatamente naquela sala. Eles já tinham marcado a tecnologia para mais matanças. Eles só queriam a parte militar da tecnologia. O Sr. Cash conversou com eles em várias ocasiões. Eles tentaram impressionar o Sr. Cash. Eles disseram: "O ministro convidou para o Farnborough Airshow, para que você veja o poder da tecnologia que você está trazendo. Como você sabe, a cada 2 anos há dois shows aéreos, um em Farnborough, na Inglaterra, e outro na França. É lá que eles exibem a maior parte do equipamento militar que vendem para outros governos." Então ele foi para Farnborough, e foi exatamente nessa época que os problemas da Fundação Cash começaram. Os primeiros 3 ou 4 dias da feira são fechados ao público. E nos 2 últimos dias, eles abrem a feira para os shows aéreos de equipamentos militares. Ele foi convidado para ir lá no primeiro dia e ele foi com quem costumava ser a sua esposa na época. Ele literalmente caminhou pelas pistas, observando diferentes jatos Phantom F voando e esperando para encontrar as pessoas apropriadas do Ministério de Defesa do Reino Unido. Essa sessão havia sido fechada ao público e ele conheceu muitos ministros com suas comitivas e tudo mais. Sr. Cash subiu uma pequena colina. Ele chegou a um enorme prédio azul e entrou. Mas ninguém estava falando com ele lá. Era como se ele estivesse lá brincando sozinho no meio dos outros. Em seguida, ele entrou em um prédio com uma faixa da Lockheed Martin na porta. Ele sabia que a Lockheed Martin fazia parte da tecnologia de defesa americana, da tecnologia espacial e de tudo mais. Ele foi até o balcão de informações e perguntou se poderia falar com alguém sobre uma nova tecnologia. A senhora disse: "O senhor pode esperar um minuto?" Então o rapaz de baixa estatura saiu e pediu que ele voltasse ao meio-dia, pois a pessoa com quem ele queria falar não estava lá. Ele voltou às 12 horas, tentando ser preciso, mas quando entrou no edifício pela segunda vez, o edifício estava todo vazio. Ele era a única alma naquele enorme centro de exposições. Ele podia ouvir o rugido do F-18 sendo exibido do lado de fora e foi até a janela para observar. Então ele recebeu um toque no ombro nesse momento. Havia dois caras e eles pediram que ele fosse até lá fora. E um deles disse: "E o senhor, perdão, o senhor Cash disse: o que há de errado?" E esses rapazes sacaram seus crachás do MI6 e disseram: "Deste lado da janela você está em território americano, mas do outro lado você é um súdito britânico. Agora eu entendi por que o lugar estava vazio. Era para pegar um espião." Quando ele saiu pelas portas giratórias, o cara do serviço secreto disse a ele: "Sr. Cash, você está aqui para servir os segredos." O Sr. Cash respondeu: "O quê?" E ele começou a gritar. Então eles começaram a gritar também. A rua do lado de fora estava cheia de carros pretos, exatamente como você vê nos filmes. Eles pensaram que estavam capturando um grande espião. Então eles evacuaram o público. Ele pegou o telefone e ligou para o cara que havia sido designado para fechar o contrato com ele e o ministro de defesa. E o Sr. Cash disse: "Vocês me trouxeram aqui para me prender?" Ansioso, o homem do outro lado da linha disse: "Não, é um engano." Então o Sr. Cash disse ao cara: "Tenho dois oficiais do MI6 na minha frente aqui e eles querem me prender por vender segredos do governo britânico. Essa tecnologia é minha, não é sua." O cara disse: Há um erro, fique aí, fique parado, não se mova. Os telefones dos outros dois policiais tocaram e houve muita gritaria. O Sr. Cash estava perdendo totalmente a cabeça, pois ele sabia que se o prendessem ali, como espião, ele teria que passar anos na prisão. O homem ao telefone estava lhe dizendo que era um erro, enquanto o agente do M6 gritava para ele não se mexer. As armas foram sacadas e mais ou menos prontas, se ele fizesse alguma coisa ali, algum movimento mais brusco. Ao telefone, o cara disse: Sr. Cash, estamos falando com o chefe do M6 agora mesmo. Eles estão na linha. Há um engano. É totalmente um erro isso aqui. Depois de alguns minutos, tudo se acalmou. O oficial do M6 me deu seu telefone para falar com uma senhora, e ela disse: Sr. Cash, houve um grande engano. Pedimos desculpas. Nós cometemos um erro. Não faça nada e não fique com raiva. E ele disse a ela: Está acabado. Os britânicos nunca vão ter essa tecnologia. Então eles queriam que eu falasse com a Lockheed Martin. Eles mudaram para tentar negociar com os americanos, porque eles sabiam que tinham estragado tudo para eles mesmos. Então seria melhor se os americanos pudessem levá-lo, pensaram eles assim. Então o Sr. Cash voltou à sala original, mas eles não deixaram entrar. Então sua ex-esposa chegou com uma pasta cheia de documentos. Parecia que estavam esperando que o agente belga desse o próximo passo, já que os britânicos e americanos estavam falhando. O agente belga aqui seria, no caso, a ex-esposa do Sr. Cash. O sujeito mais baixo, baixinho de baixa estatura, ele apareceu novamente e ele era o chefe da divisão de ataque com mísseis da Lockheed Martin. Eles queriam negociar, mas o Sr. Cash disse que não tinha vindo aqui para isso. Em seguida, o rapaz disse para o Sr. Cash ir para casa e que eles ligariam para ele em 48 horas em Nova York e Washington para que pudesse chegar a um acordo. Mas novamente o Sr. Cash disse: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então todos aqueles carros presos e tudo mais desapareceram. Era como se nada tivesse acontecido. Então o homem baixo disse novamente: Por favor, volte para casa. Nós o chamaremos em 48 horas e resolveremos isso. Queremos comprar sua tecnologia, estamos aqui para ajudar. E o Sr. Cash disse: Minha tecnologia não é para armas. Naquela época, o Sr. Cash não sabia que sua ex-esposa era uma agente belga. Quando eles estavam caminhando pela pista de decolagem para sair de Fabrogue, ela disse de repente que tinha que ir falar com os belgas, que eles tinham visto na chegada. Mas a verdade é que ela já estava falando com eles. Então ele esperou em um café, perto da pista de pouso ali. E ele disse a ela que não iria a lugar algum e que estava empacotando sua tecnologia porque eles queriam usá-la para matar mais pessoas. Então ela voltou até os belgas, pois estava trabalhando com eles como agente. Então ela veio e disse: Vamos voltar, eles querem falar com você. Então o Sr. Cash voltou com ela, e naquela época ele estava totalmente irritado com os britânicos pelo que havia acontecido, e além disso com os americanos também. Eles entraram em um salão onde os belgas estavam vendendo a tecnologia de armas deles. Eles o fizeram esperar enquanto o embaixador da Bélgica no Reino Unido chegava para negociar com ele. Então ele concordou em ir à Bélgica e estabelecer os primeiros testes da tecnologia em setembro daquele ano. Como eles tinham uma casa na Bélgica, foi fácil ir até lá. Na Bélgica, eles disseram: Agora temos que avaliar a tecnologia. Os belgas indicaram um de seus principais cientistas nucleares para supervisionar essa avaliação até março do ano seguinte. A cada 2 semanas, eles procuravam com perguntas para que pudessem avaliar a tecnologia, pois queriam saber a sua complexidade. Em março, ele ligou para eles e perguntou o que havia acontecido com o relatório. Eles disseram que o relatório atual foi enviado ao Ministério de Defesa do governo belga. O relatório concluiu que a tecnologia era viável. Então, o Sr. Cash conheceu um dos principais professores belgas de armas nucleares, chamado Dr. D, e uma senhora trazida especialmente dos Estados Unidos para avaliar a exatidão da tecnologia. Em poucos dias, os belgas criaram uma empresa para construir o sistema de voo, pois na avaliação deles, teoricamente, estava correto aquilo. Ele passou 4 meses com essa empresa, analisando a complexidade do sistema mecânico. Depois de 4 meses, eles disseram: Sim, a tecnologia está correta e o sistema pode ser construído podendo voar e gerar energia. Alguém importante estava vindo à empresa para ver o que eles estavam fazendo, mas não permitiram que o Sr. Cash participasse dessa reunião. Então ele se perguntou por que o proprietário da tecnologia não podia estar presente. Quando a pessoa chegou, o Sr. Cash estava em seu carro do lado de fora do prédio e viu o príncipe Philip da Bélgica, que mais tarde se tornou o rei Philip, entrar no prédio. A partir daquele dia, seus problemas começaram, e mais tarde ele teve que fugir da Bélgica e de todo o resto. Ele entendeu que o foco era o aspecto militar ali. Mais tarde, ele descobriu que o Red Circle fazia parte dessa organização. Foi uma armadilha atrás da outra para que eles tentassem obter as informações. O Sr. Cash foi envenenado, alvejado, teve um atentado com carro-bomba e tudo mais. E o curioso é que sua ex-esposa foi informada com antecedência sobre todas as tentativas de assassinato. Ela foi informada previamente no momento em que ele foi bombardeado no carro, quando de repente ela teve uma dor de cabeça do nada e não pôde ir junto, e no dia em que Fábio foi assassinado, que de repente ela teve que ficar em casa. Todos nós descobrimos o motivo. Todas essas tentativas de parar a tecnologia só nos fizeram trabalhar mais e sem parar. E foi por causa de vocês, buscadores de conhecimento, que vieram e quiseram aprender a tecnologia. Vocês ficaram famintos pelo conhecimento. E como eu era um tolo, eu comecei a ensiná-los mais e mais. Nesse processo, fomos levados para a China. Fomos para a China para escapar das mãos dos belgas que estavam tentando me levar de volta à Bélgica para me assassinar ou para obter a tecnologia. O governo chinês nos manteve enquanto os processos judiciais estavam em andamento na Bélgica, de modo que se algo desse errado, eu estaria seguro na China. Todos nós sabemos sobre os processos judiciais falsos na Bélgica e tudo mais. Na verdade, isso nos deu uma base para trabalhar com a nação mais avançada do mundo e a mais populosa do mundo. E foi isso que nos trouxe até onde estamos hoje. Estamos com 500 ensinamentos e assinamos acordos com uma das nações mais poderosas do mundo para entregar tudo o que mudará o curso da humanidade. A Fundação Cash não é desconhecida. Na verdade, somos bem conhecidos em todo o mundo e em todos os governos. Todos eles sabem o que fazemos. Esse é um ponto de orgulho para todos nós, buscadores de conhecimento. Ficamos sabendo disso há alguns anos no Brasil. A propósito, neste fim de semana, haverá uma conferência do BRICS na África do Sul. A última conferência do BRICS foi no Brasil, na mesma época em que realizamos nossa primeira conferência no Brasil. Naquela ocasião, me pediram que ficasse no mesmo hotel que o primeiro-ministro da Índia, mas todos os outros foram retirados do hotel. Éramos a única organização externa que tinha permissão para ficar lá. Todas as autoridades de segurança das nações haviam nos liberado, e até mesmo os chineses. A Fundação Cash é uma organização confiável, e foi aí que percebi que fazíamos parte do jogo internacional. Na manhã em que nossa equipe da Fundação Cash estava de malas prontas para deixar o Brasil, eles nos pediram para ficar e voltamos para nossos quartos. Mais tarde nos reunimos com as autoridades dos diferentes governos do BRICS e algumas reuniões foram secretas. A parte interessante foi que a Fundação Cash é conhecida por seu trabalho e foi muito bem recebida pelo BRICS. Eles nos deram autorização de segurança para estarmos com os presidentes e líderes mundiais e para irmos e voltarmos com eles para jantares e negociações. Portanto, a Fundação Cash não é obscura. Não somos sonhadores. E hoje, depois de 10 anos e 500 ensinamentos, demos um salto e difundimos a tecnologia de uma forma que levaria décadas ou até séculos para ser feito. Agora entendemos o porquê e que estamos corretos. Estamos mais do que corretos, mas precisamos nos manter corretos e não ficar cabeçudos agora que recebemos o apoio total do governo chinês e todo o resto que vem com isso. Ontem, em minhas comunicações com o embaixador americano, convidei oficialmente toda a estrutura americana para a reunião de 11 de novembro. Eu disse que eles deveriam trazer todos os seus cientistas se quisessem. Eu também disse que a Sibrio já foi criada. Se vocês não querem ser a última pessoa da fila, venham à nossa reunião para se entenderem e vamos estabelecer a tecnologia em troca da paz. O Irã será reconhecido como fornecedor de tecnologia espacial, onde o Sibrio significa China, Irã, Rússia, Brasil, Índia e Estados Unidos. Portanto, o convite oficial para o presidente e o governo americano foi feito ontem. O embaixador americano em Bruxelas me prometeu, anos atrás, que eles estariam presentes na próxima reunião. Queremos ver se eles manterão a promessa deles. Em 10 anos, demos um salto tão grande que podemos trazer a mudança. Para vocês pode ser apenas alguns minutos de história quando vocês ouvem isso. Mas são 20 anos da minha vida suportando envenenamento, assassinato por bomba, perseguição em alta velocidade e tudo mais. E o mais estranho é que quando me sinto e vejo as mudanças que isso trará, eu digo: a vida de um homem valeu a pena para trazer mudanças para tantas pessoas. Damos as boas-vindas a vocês de volta à Fundação Cash. Um dia, talvez eu conte a vocês mais alguns segredos ou a história mais detalhada da Fundação Cash, onde eu desenhei o primeiro OVNI e expliquei como ele funciona. E um amigo meu me disse: por que você não faz isso? Agora, não precisamos fabricá-lo, porque ele já foi feito por algumas nações, esse OVNI. E ele será mostrado pelas nações. Uma nota que é interessante notar que é aqui que o áudio do Sr. Cash é interrompido por alguns minutos. Será que eles não queriam que ouvíssemos sobre os OVNIs feitos por orçamento negro que os governos mostrarão? Além disso, o Sr. Cash não continuou a falar sobre esse assunto aqui. Bom, o Sr. Cash continua. É o aniversário de número 500 do início do workshop de buscadores de conhecimento. Talvez agora você entenda um pouco mais do que tivemos que passar para trazer para vocês a tecnologia. Recebemos uma mensagem na semana passada sobre a forma como perdemos milhões nos últimos 2 anos. Mais uma vez, isso foi armado por aqueles que foram colocados lá para nos deter. Mas perder isso nos levou a uma posição maior, além da nossa imaginação. Voltando aos ensinamentos, o vídeo de introdução falou sobre o ciclo completo da vida. Como nós, como alma e parte da estrutura de um plasma, interagimos com a alma de um planeta? Como interagimos com a alma de uma galáxia ou de um universo? Existe alguma diferença entre essas coisas? Preparamos novas sessões de voos mensais, chamadas Alma Interativa, que agora estão no site da Fundação Cash. Vocês podem se registrar hoje mesmo. O objetivo dessas sessões é que você teste a si mesmo em como você pode lidar com os parâmetros que mudamos para você de fora. Já fizemos esse teste e temos alguns dados, mas agora queremos testar coletivamente se podemos ou não alcançar todos vocês e trazê-los para o mesmo nível. A Fundação Cash está de volta fazendo as coisas de forma prática. No passado, vocês construíram os reatores de plasma e os magraves. Agora nós os levamos ao jogo da alma. Você se inscreve para 2 sessões, primeiro em uma semana e depois na semana seguinte. Há uma razão para fazermos isso dessa forma. Compre um testador de pH, que pode ser adquirido em sua farmácia. Diga a eles para que você deseja testar o seu pH. Eu acho que isso é como se fosse um teste de urina, mas eu não tenho certeza. Então, depois, na segunda semana, queremos testar seu nível de açúcar no sangue. Se você for diabético, participe dessa sessão. Se não for diabético, isso lhe mostrará as chances de contrair diabetes. Isso mostrará a posição que você ocupa em relação à alma. Essas sessões interativas são a pedra fundamental para alimentar o homem no espaço. Podemos confirmar se você tem doenças. Isso dará início ao próximo ciclo de desenvolvimento da tecnologia espacial. Aqueles que se inscreveram para as sessões privadas de agosto para obter uma assinatura de sua alma, a partir de hoje não aceitaremos mais inscrições. O primeiro conjunto desses testes será realizado na segunda-feira da conferência de Manchester. Então, os demais serão informados sobre o tempo que passarão com os sistemas. É importante para nós não diluir nossos sistemas e ter uma imagem diretamente. Será trazido para Manchester uma nova tecnologia que nunca foi vista antes. Continuaremos com o sistema para ver a operação da alma e como podemos controlá-la. Depois faremos uma sessão novamente, mais tarde, com as mesmas pessoas e veremos quais mudanças e efeitos ocorrem com os novos sistemas de tecnologia. O máximo de vocês que puder, por favor, participe dos novos testes. Isso levará o conhecimento para a próxima etapa e poderá lhe mostrar muitas coisas sobre si mesmo que você nem sabia. É um teste interativo que começaremos em breve. Esses testes são uma confirmação importante das tecnologias. Quanto mais pessoas puderem se juntar a nós, mais poderemos cobrir toda a estrutura para a próxima etapa da tecnologia espacial. De certa forma, isso fecha um capítulo, mas abre outro. Isso significa que os dados que coletamos nos permitirão definir a próxima etapa de nosso trabalho e estruturar o próximo estágio do desenvolvimento espacial. O que você nos diz de forma interativa, testando a si mesmo, nos permite, por meio dos sistemas, desenvolver novas tecnologias que farão muitas coisas boas para a humanidade. Isso trará uma nova dimensão e se tornará a espinha dorsal do trabalho da Fundação Cash. Isso nos permitirá ver onde precisamos nos fortalecer e onde precisamos reduzir a tensão para a próxima etapa da colonização do espaço. O governo chinês é o primeiro governo que se comprometeu a colonizar a Lua até 2030. A colonização deles não será feita em uma roupa de macaco, mas em condições naturais. Parabenizamos os indianos por terem conseguido pousar na Lua cerca de 60 anos depois dos americanos. Entretanto, isso não mostra o atraso em termos de tecnologia, mas que eles estavam ocupados fazendo outras coisas, como aumentar a população, por exemplo. A implicação aqui é que se trata da mesma tecnologia de foguete e não de algo novo. É bonito ver uma conquista, mas muito provavelmente será um dos últimos voos que o homem fará usando os fogos de artifícios. Com a nova tecnologia, chegaremos à Lua em 14 segundos. Nos próximos 5 anos, ir à Lua será como dar um passeio no parque. E nos próximos 10 anos, veremos a comercialização da tecnologia espacial. Veremos um rápido desenvolvimento espacial nos próximos 2 anos. Isso ocorrerá especialmente por meio da colaboração com os governos chinês, iraniano e muito provavelmente brasileiro. O rápido desenvolvimento será para a existência no ambiente da Lua sem trajes espaciais. A tecnologia é tão simples que todas as nações podem alcançá-la e desenvolvê-la. Não precisamos ter orçamentos negros ocultos e organizações secretas para fazer testes de voo. Nesses testes de voo, poderemos controlar tudo para sua transmutação e sua mudança do estado de matéria da Terra para a condição de estado de matéria da Lua. De certa forma, fazemos isso quando vamos à Amazônia, por exemplo. Primeiro chegamos lá com nosso terno e gravata e tudo mais. E depois, quanto mais tempo ficamos, mais começamos a viver e a comer como os nativos. É a mesma coisa quando vamos à Lua. Não queremos estar em trajes espaciais, mas desfrutamos da liberdade de nos movimentarmos no ambiente da Lua. Vamos querer ver como é viver do outro lado da cúpula de plasma na Lua. E a transmutação aí entrará em operação. Para mudar para um novo ambiente, o homem se transmutará, através da alma, para a dimensão da fisicalidade da Lua e assim sobreviverá. Nós mudaremos e viveremos de acordo com o ambiente. No entanto, perderemos muitas pessoas ao fazer esses testes. Não será um período agradável. Para que esse conhecimento seja transferido e compreendido, perderemos muitas fisicalidades, mas libertaremos muitas almas. De certa forma, é como o homem domou o Velho Oeste, mas desta vez será a tecnologia espacial. Temos que começar em algum lugar para que o homem possa aprender. Temos que aprender como transmutar você lá e depois como trazê-lo de volta. Quanto disso seremos capazes de ajudá-lo? E quanto disso você terá que aprender por conta própria a usar a sua alma? É por isso que gostaríamos de ter centenas de pessoas participando das sessões interativas, para que a humanidade obtenha esse conhecimento. Quanto mais pudermos testar, mais seremos capazes de entender as diferentes combinações de campos. Por meio desses processos de teste, poderei dizer de onde você vem e de quais planetas vem sua linhagem sanguínea, porque sei o que estou procurando quando vejo posições individuais. Posso dizer de qual galáxia ou estrela você vem. Venho dessa dimensão e entendo a tecnologia. Muitos de vocês ficarão surpresos por não serem deste planeta. Sua origem não vem daqui, pois vocês eram viajantes do espaço. Há uma impressão digital nela. Tentamos provar isso para os militares chineses nas últimas semanas. Ao tentar provar a confirmação, mostrei a eles outra maneira de entender os níveis de energia. Você pode ver de onde vem a fonte de energia, ou a origem do planeta e tudo mais. Mas os cientistas precisam ser educados para entender o que cada dado significa. Dessa forma, Abriremos a história do universo para o homem a partir de agora. Pedimos que você participasse das sessões de agosto para obter a impressão digital da sua alma, pois estamos passando para a próxima fase das sessões interativas. Nessas sessões interativas, nós lhe diremos exatamente de onde vem a sua origem no universo. As Nações Unidas cobram muito caro para dizer de onde os seus ancestrais saíram da África e de onde eles vieram. Nos próximos tempos, poderemos dizer a origem de sua vida no universo e se você é um dos passageiros do universo. É como o dia e a noite, porque a energia vem dos campos do universo. Como foi dito no vídeo de introdução, você pode dizer se o planeta para o qual você vai tem a impressão digital da Terra. É a mesma coisa. Veremos a impressão digital do planeta de nascimento de onde vem a linhagem sanguínea do homem deste planeta. Ele pode estar se parecendo como um homem, mas vem de outro lugar. Estamos entrando em uma bela fase em que seremos capazes de reconhecer e confirmar que fazemos parte da comunidade universal, assim como eles fazem parte de nós. Temos sido ignorantes para entender isso. Agora poderemos ver até que ponto e há quanto tempo eles estão conosco, e o que aprendemos com eles e o que ensinamos a eles. As próximas sessões dos próximos três formatos da Fundação Cash, ou seja, as sessões interativas, abrirão um novo conhecimento e entendimento para muitos de vocês como buscadores de conhecimento. Usaremos aqueles que vieram buscar a impressão digital da alma como ponto de referência para as sessões interativas, porque as suas almas os trouxeram para essa posição. Usaremos isso como um ponto de referência. Quanto mais de vocês vierem em sessões, melhor será. Essas sessões interativas trarão a vocês e a nós mais conhecimento que as agências espaciais levarão de 10 a 20 anos para reunir. Sabemos o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Isso nos permitirá usar sua impressão digital para criar um sistema que possa levá-lo de volta para a casa de onde você veio. Se eu quiser encontrar sua estrela, posso levá-lo como uma amostra dessa estrela para pesquisar o universo e encontrá-la. É assim que mapearemos o universo para o homem. De certa forma, você chama isso de GPS. Como você veio de uma posição, podemos rastreá-la de volta através de você. Agora você entende como você pode compartilhar conhecimento conosco de forma tão simples. Estamos abrindo o homem para o espaço de uma forma muito bonita. Da mesma forma que podemos fabricar materiais a partir dos campos, agora fabricamos os campos do universo. Nós nos prendemos à sua conexão e fazemos uma cópia dos seus campos e então podemos levá-lo de volta para casa. Quando formos para casa com você, também aprenderemos mais sobre como o universo funciona. O ensinamento de hoje foi sobre a compreensão da história da Fundação Cash e como será a história do homem. Mas, de certa forma, é um ponto de ruptura para nós. Mostraremos novos sistemas na Conferência de Manchester. Para nossas equipes, esses sistemas têm um propósito, mas para mim eles têm outro propósito. Nessas conferências, escolhemos alguns para que possamos ter um entendimento completo deles. Foi assim que fizemos os primeiros treinamentos em Trani e Barletta, na Itália, onde havia muitos poucos de vocês. Nesse processo, aprendemos muito, trouxemos muito e acrescentamos a totalidade do conhecimento através de diferentes pessoas de diferentes maneiras. Mesmo que elas tenham saído da Fundação Cash, elas levaram a alma do conhecimento com elas e isso ainda funciona para nós, e ainda está sendo entregue para nós. O homem deve entender como sua alma deixa sua fisicalidade e para onde ela vai depois. Então, o homem poderá testar sua alma e ver se gosta do lugar para onde ela está indo. Então, se ele não gostar do destino, será que está preparado para fazer as mudanças necessárias para mudar o seu destino? É a elevação da alma do homem. É como se você fosse primeiro para a China e ficasse alguns dias lá, e visse se gosta de lá ou não, e depois decidiria se ficaria lá ou iria embora. As sessões interativas podem ajudar com isso. A tecnologia se desenvolveu a ponto de você poder descobrir onde sua alma está, em um nível e para onde ela irá. Pela primeira vez, o homem terá a chance de avaliar a sua conduta. Você terá o tempo necessário até deixar a fisicalidade para mudar. ou você pode elevar a alma sem a dimensão da fisicalidade. De certa forma, o céu e o inferno estão em nossas mãos. Mas se não tivermos consciência de nossa alma, não teremos voz ativa para decidir para onde estamos indo. Teremos que experimentar alegria ou arrependimento. O homem terá a responsabilidade pela elevação da alma do homem e pelo lugar para onde sua alma irá no universo. As sessões interativas e testes são o início deste curso. Você aprenderá a se elevar. Você aprenderá como se colocar em uma posição em que se sentirá confortável pelo resto de sua existência na dimensão da criação. Passo a passo seguimos esse caminho e todo o trabalho que fazemos é bem planejado com antecedência para trazer essa posição. Temos que estabelecer a paz mundial. A maioria de vocês, buscadores de conhecimento, que se juntaram a nós dando-nos a impressão digital, são pessoas que amam a paz. Os conhecemos há anos já e sabemos como se sentem. E é por isso que usamos seus dados como referência, o ponto zero. É aqui que está a paz. Vocês são homens de paz e aqueles que trabalham e buscam a paz mundial. Estamos nos baseando nisso e é por isso que estamos abrindo esse canal. O próximo passo para nós é ver como vocês mudam através das sessões interativas. Então veremos como você consegue entender e passar da dimensão do estado da matéria para o estado da energia e depois como se converter de volta à matéria. Isso não acontecerá em uma ou duas sessões. Você terá que praticar por conta própria isso. De certa forma, as sessões interativas são preparadas para começar a ensinar a você a conversão da transmutação. Você entenderá como e por quê, mas faça isso passo a passo, devagar, devagar. Nós o levaremos até lá. Mas se você mesmo não entender como funciona, isso se tornará uma mágica e não terá significado, porque você procurará pela próxima mágica. Além disso, ninguém mais pode se tornar um mágico para você, e ninguém mais pode lhe ensinar o que você já sabe. Nesse processo, ensinaremos a você como acessar o conhecimento do universo. Nunca duvide do que você recebe e do que precisa fazer. Você pode acessar o conhecimento dos idiomas tão facilmente quanto uma criança falando, e você será capaz de falar de 10 a 20 idiomas. Não se trata de um idioma. É a mesma forma como você se mutou para poder viver na Lua. Você entenderá a cultura e o ambiente em que terá que viver ali. Agora você sabe como mudar de posição e não apenas na Terra. Você entenderá como se comunicar com os outros. Você terá acesso ao que chamamos de corpo de informações sobre a vida no universo. Você recebe as informações deles e eles recebem as suas informações também sobre como vivemos aqui. Nos testes de produção de materiais que fizemos com os militares chineses nas últimas semanas, uma das coisas básicas que vimos novamente na estrutura foi o hidrogênio, o que significa que, novamente, por meio dos mesmos testes, podemos obter a força de campo dele. Os indianos que pousaram na Lua ontem disseram que descobriram que a água pode estar lá e que pode haver vida lá. No entanto, a água da Lua não é igual à água da Terra. Ela não tem a mesma impressão digital que a água deste planeta. Ela tem denominadores comuns, mas não é a mesma água. Na homeopatia, há algo chamado água pulsante. O Sr. Cash escreveu um artigo sobre a verdade a respeito da homeopatia. Se você o ler, entenderá que diferentes batidas, agitação ou sucção, dão diferentes forças e diferentes dimensões à água. Uma pode se comportar como um zinco e outra como um antibiótico. Portanto, fisicamente você verá a água, mas você tem que saber como testar sua impressão digital, e então verá a impressão digital da Lua e que a água não é da Terra. A água é um dos líquidos mais abundantes do universo, mas nem todas as águas são iguais. A salinidade, o peso, as interações que ela tem, contudo, criam as condições de vida. Logo, os cientistas entenderão. Eles estão tão ocupados em encontrar água física que estão perdendo o princípio da criação dessa água, o que essa água significa e que tipo de vida ela suporta. Temos que observar os níveis de energia da água, não apenas o fato de termos encontrado água lá. Temos que aprender a analisar o nível de energia. Há combinações de interações dos campos entre o hidrogênio e o oxigênio, ou outro elemento que se manifestam como um líquido. Isso nos dá uma indicação de vida e existência e os campos a partir dos quais podemos sobreviver. Tenho certeza de que muitos de vocês nunca pensaram nisso, mas hoje em dia, você compra água engarrafada no Nepal, do Nepal, da África do Sul, da América do Sul, mas você mora na Europa ou nos Estados Unidos e você bebe essa água engarrafada que vem desses lugares. E ao beber essa água de outros lugares, seu comportamento começará a mudar. Essa nova água engarrafada trouxe uma nova dimensão para a vida da humanidade ao misturar as emoções e a inteligência do homem ali. Mas o homem não está ciente disso. Gradualmente o homem entenderá isso nos próximos tempos. As pessoas que bebem continuamente água de uma determinada fonte, por exemplo, da China, assumirão as características dos chineses, porque ela toca suas emoções e sua fisicalidade de uma maneira diferente. E como eu sempre digo, nem todos que têm bigode é o seu tio. O fato de ser água não significa que seja tudo a mesma água. Cada água tem a essência de sua criação e é a essência dos campos que o afeta e cria emoções em você. E com isso, cria uma nova imagem de você. Ensinarei mais sobre isso nos próximos tempos e haverá mais informações sobre isso. Veremos como essa bela aventura com os indianos e a lua trará uma nova luz. Não fique empolgado porque eles encontraram água na lua, mas fique empolgado em entender que tipo de vida essa água pode sustentar. Ela não sustentará a mesma vida que existe neste planeta, é um pouco diferente. Se você estivesse vivendo na lua e começasse a beber aquela água, porque precisava dela para sobreviver, então será que você se tornaria mais indiano ou chinês? Ou não gostaria de nada neste planeta porque os campos dele o afetaram e mudaram você. Ensinei anteriormente que quando dividiram a Índia em muçulmanos no Paquistão e hindus na Índia, vemos que o que era a mesma raça há milhares de anos agora se dividiu em duas características diferentes. Temos agressividade em relação aos paquistaneses e paz e, de certa forma, sanidade em relação aos hindus. Eles vieram do mesmo sangue, mas de certa forma começaram a beber um sangue diferente, e isso transformou eles. Duas observações interessantes. Por que ele está insinuando que os indianos e os chineses estão relacionados à água na lua? Digo isso porque nas escrituras indianas há referência ao fato de eles serem uma raça lunar. Eu também ouvi algo semelhante sobre os chineses serem uma raça lunar. Outro ponto é que os hindus são vegetarianos e os muçulmanos comem carne. Agora vocês entendem como isso será importante para a ciência e a tecnologia de amanhã. As sessões interativas serão o início da abertura do conhecimento para futuros cientistas que interagirão conosco como raça humana e nós também interagiremos com eles como homem que veio da Terra. Muito obrigado por estarem conosco nos últimos 500 ensinamentos. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre o que está por vir no mundo da ciência. Portanto, participem dessas sessões interativas o maior número possível de pessoas, pois será a primeira vez que reuniremos um banco de dados que nos fornecerá muitas informações sobre muitos de vocês. Isso também nos permitirá definir o curso e facilitar a transmutação no futuro. Esse é o fim da parte 1 de Ciência Rápida do Workshop número 500. Os sistemas da Fundação Keshe, que para muitos de vocês já são inimagináveis e que foram instalados na China no novo centro, agora estão obsoletos. Isso se deve ao fato de termos pulado muitas coisas no desenvolvimento da tecnologia nos últimos 12 meses, sem que vocês soubessem disso. Nas 4 sessões de julho, trouxemos um novo sistema que substitui até mesmo esses sistemas. Muitos de vocês sentiram a diferença na última sessão porque testamos a validade da nova tecnologia em um sistema muito mais avançado. Talvez tenhamos pulado de 20 a 30 anos de pesquisa em menos de um ano. Os sistemas que traremos na segunda-feira em Manchester estão no ápice da ciência do homem até hoje. Faremos uma impressão digital de sua alma. E durante as sessões, muitos de vocês passarão pela confirmação da transmutação. Nas últimas 6 semanas, estivemos testando intensamente os novos sistemas na China, que passaram por grandes avanços. Agradeço à equipe chinesa da Fundação Cash que trabalha nos bastidores e às autoridades chinesas que, sem saberem, nos trouxeram um vasto conhecimento sobre a tecnologia. Os militares chineses trabalham conosco e, de certa forma, entendem a nossa tecnologia. A China escolheu um de seus principais cientistas e homem de visão para trabalhar comigo. Ele abrirá grandes portas para a humanidade. Ele tem a audácia de forçar, de avançar, mas descobrirá que, ao forçar, trará novas dimensões para todos nós. Eu abro mais da tecnologia para pessoas em quem confio e construímos assim uma relação de confiança entre nós. Esse oficial militar de alto escalão abrirá muito conhecimento e tecnologia avançados para a China. Não se trata apenas da China, o mesmo é feito com os outros países também. Quando confiamos, ensinamos incondicionalmente. Você verá avanços na ciência e na tecnologia nos próximos 6 meses que ofuscarão tudo o que fizemos nos últimos 20 anos. E estamos em uma fase muito rápida de desenvolvimento. Aqueles de vocês que vierem a Manchester sentirão que o que eu estou falando hoje aqui para vocês. Em menos de 4 ou 5 dias, vocês estarão na ponta receptora de uma das tecnologias espaciais mais avançadas já criadas pelo homem. Então vocês entenderão como esse novo sistema espacial que estava na tela, que é tão avançado, agora na verdade se tornou obsoleto, o que chamamos de uma peça de museu. No entanto, esses sistemas nos ensinaram muitas coisas e nos levou e levou a nós e a nossa equipe para a próxima etapa do desenvolvimento. Aqueles de vocês que participaram da última sessão de julho nos ajudaram porque trouxemos um sistema especial em segundo plano e isso nos trouxe muito conhecimento. Demos um salto na tecnologia, mas isso ainda precisa ser confirmado. Aqueles que se juntarem a nós nas sessões interativas sentirão a diferença desta vez. Pela primeira vez você saberá sobre suas energias, sua alma e como você pode iniciar o processo de transmutação. Pergunta para o Sr. Cash. Um buscador de conhecimento da Alemanha contou suas experiências e como está tentando levar a tecnologia para o seu governo e organizações. E ele informará as empresas alemãs de seguro de saúde sobre a tecnologia também. Sr. Cash responde. Muito obrigado. Agora é a tarefa de vocês, buscadores de conhecimento, levar a tecnologia para suas nações. Não importa onde e quando. Pedimos aos nossos colegas chineses que mais cedo ou mais tarde, já que a China comprometeu sua nação com a nova tecnologia, que ela também precisa anunciar a colaboração para o mundo. De uma forma ou de outra, nas próximas semanas, vocês ouvirão isso vindo da China. Quando isso acontecer, as portas se abrirão para que os buscadores de conhecimento disseminem a tecnologia para seus governos e países. Estarei de volta à Europa para a Conferência de Münster, mas depois voltarei rapidamente a Pequim para concluir o ciclo da tecnologia. Isso dará tempo para vocês, buscadores de conhecimento, começarem a entrar em contato com seus governos e instituições para usar a tecnologia. Podemos mostrar a colaboração direta com os chineses em diferentes níveis e como ela se tornará interativa. Nossa equipe no Irã mostrou outra interação direta entre o Irã e a China sem que eles soubessem. Eles estão monitorando o desenvolvimento das tecnologias em ambos os países. Deveremos ver mais governos participando. Isso não deve ser visto como um vazamento de informações, mas sim como um salto de informações com outras nações. Se vocês derem um passo para introduzir a tecnologia em diferentes organizações e obtiverem resultados, nosso lado científico apoiará vocês. Temos um acordo com os chineses de que, fora da China, temos a liberdade de fazer muitas coisas em colaboração com a China. Portanto, podemos trazer mais de vocês conosco. Ficaremos muito calmos na reunião de 11 de novembro, porque não adianta tentar fazer as coisas quando não há ninguém em casa. Agosto é a época de férias para a maioria dos embaixadores. Eles geralmente retornam ao cargo entre 5 a 10 de setembro. Voltaremos a falar com vocês, buscadores de conhecimento, no início de setembro para que comecem a convidar rapidamente seus embaixadores, não apenas na Inglaterra, mas em toda a Europa. Por exemplo, se vocês são alemães, vocês podem enviar convites para todas as embaixadas alemãs em todo o mundo, não apenas para o embaixador em Londres. Dessa forma, impediremos que os belgas e os grupos alemães que atrapalhem nosso evento, como eles fizeram na abertura da exposição de Linz. Para aqueles em quem confiamos, daremos cartas convite para que vocês mesmos enviem aos seus embaixadores e governos. Os alemães são responsáveis por enviar convites a todas as embaixadas do planeta. Os americanos têm a mesma responsabilidade, assim como os britânicos, nigerianos, australianos e os demais. Convidem todos os seus embaixadores. De certa forma, ninguém poderá bloquear o sistema. Mas por enquanto deixaremos os embaixadores tirarem suas férias. Mais tarde, vocês, buscadores de conhecimento, convidarão o mundo para a Conferência de Paz Mundial. As tecnologias que mostraremos em 11 de novembro aos embaixadores mundiais abalarão a espinha dorsal do conhecimento e da tecnologia atuais. Tudo está sendo preparado. Os embaixadores não apenas verão a tecnologia, eles a sentirão e farão parte dela, de modo que não terão dúvidas sobre o que experimentaram e o que é a tecnologia. Vimos isso com os militares chineses, onde os oficiais tiveram que explicar aos cientistas que não pode ser nada, porque nossas roupas estão cobertas por isso, e sentimos isso e aquilo. Até agora, os buscadores de conhecimento não conseguiram mostrar a tecnologia dessa forma com os magravis, por exemplo. Agora será demonstrado que, para que eles não possam duvidar de seus efeitos. O dia 11 de novembro é um dos dias mais movimentados no calendário dos embaixadores em Londres. Há muitas festas e reuniões, mas entre em contato com as seguradoras e outras pessoas que você acha que trarão a mudança. Como eu disse, estamos debaixo da porta e o negócio já começou. Quando chegarmos aos níveis nacionais, usaremos o que chamamos de nossa arma pesada, que é ter o governo chinês na mesa. Assinamos uma colaboração conjunta em nível mundial com o governo chinês e não apenas dentro da China. Se necessário, podemos solicitar o apoio financeiro chinês para estabelecer coisas nas nações que se juntarem a essa colaboração. Escolhemos o parceiro certo para chegar onde estamos indo. Portanto, se o seu governo disser que não tem recursos financeiros, poderemos analisar nossa estrutura e fazer uma proposta aos nossos oficiais chineses. E se eles concordarem, a proposta será financiada. Você pode dizer aos governos que as finanças podem ser organizadas. É nosso trabalho, através de nossa estrutura na China, estabelecer as finanças para o governo alemão. Isso faz parte da política da Rota da Seda, mas desta vez a seda é linda e trará paz. Não é apenas uma estrada. É uma estrada para a paz. Recebemos nossa colaboração do governo central chinês e nos comprometemos com isso, tanto quanto eles se comprometeram com isso. Portanto, entre em contato com suas seguradoras ou com quem quer que seja, e não importa se é a Nigéria, Costa do Marfim, Pequim ou Washington. Estamos aqui com a ajuda de uma das nações mais poderosas do planeta para trazer essa mudança. Pergunta para o Sr. Cash. Em 20 de agosto de 2023, ou seja, 4 dias atrás, na cidade húngara de Lente, o aplicativo WindWeather mostrou uma exposição média à radiação de 866.754. Compare isso com a exposição média à radiação durante o acidente de Chernobyl, que foi de 7.500. Pode nos dizer algo sobre esse processo? Sr. Cash responde: Não sei nada sobre isso, não posso fazer um comentário. Mas se houver mais dados em toda a Europa, teremos que dar uma olhada nisso. Sabemos que há problemas na Ucrânia e a AIA está fazendo todo o possível para encobrir isso. O processo não é de um jeito ou de outro. Há muitas armas sendo testadas na Ucrânia. E eles estão usando muitas armas antigas para se livrar delas e ainda ganhar algum dinheiro. Também há armas que sobraram desde a abertura do Bloco Oriental para o mercado comum europeu. Muitas armas foram mantidas e eles têm dificuldades para descartá-las. E agora também há testes de projéteis radioativos na Ucrânia acontecendo. Há também um grande perigo com dois dos principais reatores nucleares da Ucrânia. Além disso, a situação atual com o um enorme aumento no custo do combustível exerceu uma grande pressão sobre as usinas nucleares da Europa Ocidental. Os governos não têm condições de pagar por esses combustíveis e, por isso, eles estão elevando suas usinas nucleares à capacidade máxima delas. Esses reatores nucleares não foram projetados para funcionar dessa forma, e as barras de combustível apresentarão fadiga em algum momento. Prevejo relatórios de danos nucleares na Europa Ocidental nos próximos 3 a 5 anos. A energia nuclear foi desenvolvida para ser usada em emergências, sempre que a rede tiver altas demandas. E então as usinas nucleares são acionadas para cobrir o problema e depois são desligadas e retiradas. Mas agora, elas estão trabalhando em tempo integral o tempo todo, e isso está fadado a falhar. As usinas nucleares francesas estão especialmente sob enorme pressão. Vimos que eles fecharam muitas delas para reparos, mas eles não dizem o motivo. Como físico nuclear, eu entendo o motivo. Essa é uma das falhas críticas do sistema. As barras são boas, desde que sejam operadas em um ciclo, de modo que seus paletes tenham um tempo de descanso também. Entretanto, quando você as coloca sob muita pressão, ocorrem acidentes. Estou esperando por um acidente nuclear na França nos últimos 2 anos. Espero que não vejamos muito, mas devemos ver algumas falhas surgindo. Os sistemas não aguentarão e veremos aumentos de radiação, liberações e tudo mais. Agora, as usinas nucleares da Ucrânia estão sob enorme pressão, especialmente com a escassez de moderadores, materiais de substituição e sistemas de resfriamento. Tudo está aproximando as condições de um desastre. Não ficarei surpreso se eles fecharem mais e mais centros de radiação. Não é preciso ser um gênio para entender como isso funciona. Mas principalmente as usinas nucleares europeias estão sob enorme estresse neste momento. Elas não foram construídas para esse tipo de uso com altas cargas contínuas. Elas precisam de tempo para esfriar, ou para que os campos se acumulem, ou o que chamamos de mudança na concentração. Isso é o que se chama de desastre em espera, que pode acontecer a qualquer momento nos próximos 3 a 5 anos, se eles continuarem a usar incessantemente suas usinas de energia. A melhor maneira de verificar os níveis de radiação é comprar dois detectores. Se ambos apresentarem valores próximos um do outro, então você saberá que está em uma zona de desastre ou em um campo de radiação. É preciso entender que os governos não podem permitir que as pessoas entrem em pânico repentinamente. Quando há um incêndio florestal, como no Canadá, eles podem lidar com isso temporariamente. Mas uma contaminação por radiação é diferente, e os governos não podem se dar ao luxo de um movimento de pânico da população. Portanto, eles se mantêm em silêncio. Especialmente os alemães devem ficar atentos à sua frente oriental e ficar de olho no que está acontecendo na Ucrânia. Especialmente com o que ouvimos sobre a queda do avião e o míssil com Wagner. Isso precisa ser confirmado. Isso trará um caos para a Ucrânia, porque os soldados precisarão de um novo líder e eles não querem ser liderados por Moscou. A pior coisa que poderia acontecer era o chefe e o financiador de Wagner morrerem em um acidente de avião. Se isso for verdade, então eles estão caminhando para grandes problemas com os rebeldes sem controle. E Moscou não tem recursos financeiros para pagá-los. Teremos que esperar e ver. Pergunta para o Sr. Cash. Na apólice de seguro Plasma Universal Cash no site, o que significa energia física, energia e luz? Sr. Cash responde: Nós fornecemos sistemas que atendem às suas demandas de energia. Em breve, esse sistema será totalmente fornecido pela China, talvez no próximo ano. Mas a tecnologia já avançou muito. Esse é o problema que temos na Fundação Cash. O avanço da tecnologia torna continuamente obsoletos nossos últimos desenvolvimentos. Estamos enfrentando isso nos últimos 3 ou 4 anos. Lançamos uma tecnologia e, em poucos meses, ela se torna obsoleta. Portanto, temos que parar em algum lugar e colocá-la para fora. Em minha comunicação de ontem com o embaixador americano e com o Sr. Biden, eu disse que transferimos uma quantidade suficiente de tecnologia e instalações para a China continental e que, se algo acontecer comigo, os chineses receberão um endereço onde poderão continuar com a tecnologia e disseminá-la rapidamente pelo mundo. A situação de Wagner e de cientistas como eu é muito comum. De certa forma, alertamos o governo americano para o caso de algum pensamento clandestino entrar em suas cabeças. Eu deliberadamente mudei as instalações para uma posição segura em 3 países diferentes, de modo que as divisões militares, espaciais e outras divisões chinesas da tecnologia receberão um código e poderão obter todo o conhecimento necessário para continuar rapidamente com a tecnologia. As apólices de seguro da Fundação Cash permitirão que você obtenha o máximo de energia que precisar, especialmente com os novos desenvolvimentos. Nosso sistema não está construindo, criando energia. Em vez disso, ele está estruturado para receber energia dos campos universais. Não estamos queimando combustível, como um transformador ou subestação. Estamos conectando você a isso. Conectamos a sua necessidade à nossa necessidade, e nossa necessidade está conectada ao que está disponível no universo. A maior parte da minha equipe não entende como eu configuro as coisas e como elas funcionam. Esses próximos testes lhe trarão a produção de energia. Usaremos o mesmo método das sessões interativas e configuraremos de forma específica para ver se os medidores de energia elétrica de suas casas param de receber energia, mas ao mesmo tempo vocês terão toda a energia de que precisam para operar sua casa. Configuramos isso meses atrás como parte da apólice, mas naquela ocasião não podíamos explicar a vocês como isso funciona. No devido tempo, vocês receberão uma pequena unidade que lhes dará tudo o que está coberto na apólice: energia, saúde, alimentação e energia. Nós forneceremos para vocês a partir do centro. É assim que as novas unidades de fone de ouvido funcionarão. Nós a mostraremos na próxima segunda-feira, mas elas são obsoletas já. Mas como já foram produzidas, não podemos impedir que fossem lançadas. O novo ciclo será muito mais avançado e seu funcionamento será incrível. Você literalmente conecta a unidade em sua casa e consome a quantidade de energia que você quiser. Não haverá medidor, porque não vimos Deus usar nenhum medidor para saber quanta energia chega à Terra. Você converte interativamente nossa energia para a sua, mas você precisará mudar seu sistema para a corrente alternada, pois é muito mais conveniente para transferir energia. Para aqueles de vocês que já assinaram as apólices, o preço está definido, mas aumentaremos o preço dessas apólices muito em breve, porque agora temos um parceiro e ele também quer uma parte dessa estrutura. Portanto, quem assinar antecipadamente receberá esse preço. Acho que os preços dobrarão facilmente assim que assinarmos e concluirmos nosso trabalho com os chineses. Todas essas coisas estavam nas patentes que lançamos há 15 anos ou mais. Agora está se tornando realidade. Essas unidades estarão na casa e então transferiremos a energia para você e você baixará essa energia do sistema para sua geladeira, por exemplo, mas sem os fios. Você transferirá essa energia diretamente para seus eletrodomésticos. Ontem eu estava conversando com nossa equipe e o sistema terá 6 antenas conectadas, conectadas e conectadas. É assim que transferiremos a energia para vocês e vocês receberão o quanto precisarem. Dessa forma, nenhum terremoto ou tempestade poderá desconectá-lo do resto do sistema. Talvez em um ano você veja um dos sistemas mais poderosos que se baseia no trabalho do universo e que foi copiado pelo homem, mas de uma forma muito mais abrangente. Quando você adquire uma apólice, fornecemos uma data de início e você não precisa se preocupar com o custo da eletricidade, seja para o ar-condicionado, no verão, ou para o aquecimento no inverno. Nós obtemos a energia do universo por meio de nosso sistema e a transferimos para você, que a recebe em seus sistemas, e ela é fornecida de acordo com a quantidade que você precisa. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse no workshop número 458 que nosso corpo carrega o DNA e nossa alma carrega o RNA. Você pode explicar a essência do RNA e como acessá-lo para obter o conhecimento ou o banco de memória? Sr. Cash responde, posso ser um pouco direto? A maioria das pessoas que se juntarão a nós em Manchester iniciará esse processo com elas mesmas. Quando elas voltarem em novembro, veremos o quanto se desenvolveram. Aqueles que vierem para a conferência de Manchester sairão totalmente diferentes em termos de alma. Isso se traduzirá na vida física e na dimensão física deles também. Você precisa entender a diferença entre a força dos campos da sua alma e a força dos campos da sua fisicalidade e a diferença entre as duas emoções. Então é muito fácil fazer isso. mas temos que abrir isso para você passo a passo. Se liberarmos todo o conhecimento de uma só vez e lhe mostrarmos isso e aquilo, nos tornaremos mágicos novamente. Sempre fiz meu trabalho de forma que quanto mais as pessoas entenderem o conhecimento, menos ele se tornará uma mágica e passará a fazer parte da sua vida. Portanto, precisamos que ele seja realmente compreendido primeiro por alguns poucos de vocês, e então ele crescerá e gradualmente mais pessoas compreenderão e isso trará mudança. Temos que educar as pessoas nos níveis básicos e avançado ao mesmo tempo, e em algum ponto intermediário, os dois passarão a operar. Em 2012, quando eu liberei o conhecimento na chave USB no pendrive, muitos de vocês, antigos buscadores de conhecimento, foram embora porque disseram que eu traía a humanidade ao dar o conhecimento aos governos e não para as pessoas. Houve uma revolta contra mim por parte de muitos buscadores de conhecimento. Por volta de 2017, quando liberamos a chave para o público, porque os oficiais em Singapura a liberaram para um cientista externo, aí então alguns dos buscadores de conhecimento voltaram para a Fundação Cash. E agora vocês têm a chave há 7 anos, mas não fizeram nada com ela. Ontem eu escrevi para o embaixador americano e para o governo Biden e disse que quando dei a chave a vocês em 15 de novembro de 2012, vocês a engavetaram. Quando dei a chave aos chineses, eles a abriram. Durante algum tempo, eles a estudaram e depois começaram a testar parte dela, mas não a engavetaram. É por isso que estamos cooperando com a China, porque a estrutura chinesa trabalhou no conhecimento da chave passo a passo. Os chineses são muito cautelosos. Os americanos a engavetaram e os europeus tentaram destruí-lo. Os chineses trouxeram seus cientistas e diferentes organizações para cuidar do assunto e verificar se o conhecimento é verdadeiro. Quando entramos na China, eles designaram uma pessoa que era nossa interface para cuidar de nós. Ele é um homem muito bonito e nos testou para ver qual era a nossa posição. Agora, esse mesmo homem participa de nossas negociações com o governo e tudo mais. Ele não nos abandonou. Ele foi nomeado para acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia. Os americanos têm ignorado a tecnologia e tudo mais relacionado a ela. Eu também disse aos americanos que a beleza disso é que vocês estiveram na ponta receptora de nossos testes e ensaios. Portanto, vocês sabem que a tecnologia é real e correta. E vocês sabem do que eu estou falando. Quando quisemos testar como poderíamos capturar aeronaves, usamos o drone de vocês durante o governo Obama. Quando quisemos ver se poderíamos alcançá-lo nos mares, nós lhe demos o Pato Donald, que foi o navio de guerra americano no Mar Negro que foi capturado. E finalmente, queremos dizer a vocês que vocês não têm poder em relação ao desenvolvimento da energia e da tecnologia. E vimos a base mais avançada do Iraque ser destruída, e Erbil, depois que tentaram assassinar o Sr. Cash em Istambul, há mais ou menos um ano agora. Portanto, de certa forma, os americanos têm sido os receptores dos testes físicos dos sistemas. É o que vocês chamam de teste interativo. Temos que avançar com a tecnologia com aqueles que a entendem. E agora chegamos ao ponto crucial em nosso desenvolvimento. Será incrível o que virá com essa tecnologia para muitos de vocês nos próximos anos. Alguns de nossos amigos chineses estavam procurando algo e perguntaram se poderíamos resolver o problema deles. Eu disse: vocês se lembram do teste que fizemos, em que vocês mandaram analisar em laboratórios? Dei uma olhada nos dados e vocês já tinham a resposta há 5 anos, mas estavam com tanta fome que a ignoraram. Então eles entenderam. Será assim com muitas partes dessa tecnologia. Gradualmente, ela será revelada. Assim que os chineses anunciarem publicamente a colaboração deles com a Fundação Cash, então vocês, buscadores de conhecimento, se tornarão ouro em pó. Todos vão querer saber o que você sabe. Pergunta para o Sr. Cash: a humanidade já atingiu o nível de maturidade para que você explique como podemos nos comunicar com os campos magnéticos? Você pode elevar nosso nível de compreensão da comunicação do campo de energia? Sr. Cash responde: nós já fazemos isso. Não precisamos ser educados. Só precisamos deixar de ser ignorantes. Não há nada que precise ser ensinado. Você já sabe disso. Mas enquanto você ignorar isso, não poderá se beneficiar. Volte e veja o que você ignorou. Quando você se comunica com os campos, então você diz: ah, isso foi um acidente, ou foi uma coincidência. Criamos tantas palavras para ignorar o que temos em nosso interior, e isso é apenas no idioma inglês e em todos os outros idiomas. Se você juntar todas as palavras, haverá dezenas de milhares delas. Usamos essas palavras para negar a nós mesmos que existimos nos níveis de energia e de campo. Será incrível quando conhecermos a nós mesmos, mas o nosso maior inimigo será o que eu chamo de inimigo do homem, para crescer em sua compreensão, que são as igrejas, as mesquitas e as pessoas religiosas. Hoje em dia, quando as pessoas veem um padre ou um mulá na rua, elas se inclinam para trás e para a frente. Em alguns meses, nós os apedrejaremos eles com nossos pensamentos e não com as pedras duras, por causa de como eles abusaram de nós e nos separaram de nós mesmos. Muito em breve, ser chamado de sacerdote será a coisa mais vergonhosa. Será como chamar alguém de ladrão. Ser chamado de Ayatollah será uma das palavras mais pecaminosas que você pode pronunciar. Não combatemos as religiões com armas. Em vez disso, nós os ensinamos para que você descubra que as religiões não existem exceto na sua cabeça e que não precisa lutar contra elas. O maior problema para muitos de vocês é que vocês estão apegados a serem fracos e a precisarem de alguém para rezar. Isso não permite que você veja a força que existe dentro de vocês mesmos, e que o que você está orando para fora está de fato dentro de você. É a sua própria alma. É aí que está o problema. Você tem plena consciência de todos esses campos, e eles o fizeram acreditar que ter a alma dentro de você era errado, e chamaram isso de Satanás e todas as outras palavras. Porque quando você é iluminado para o conhecimento da criação, você não precisa de sacerdotes e intermediários. Você já tem isso dentro de si, mas você negou isso. Você precisa aceitar isso e encontrar o caminho para o seu ser. Pergunta para o Sr. Cash. Se entendi corretamente, o ponto de reflexão da alma está no meio da cabeça que você descreveu como um ponto preto na imagem da ressonância magnética. Então também deve haver um ponto de reflexão semelhante da alma da fisicalidade. Poderia ser o mesmo local descoberto pelo Dr. Hennish na década de 20? Ele disse que na parte posterior do quarto ventríloco há uma quinta câmara na qual existe um vácuo perfeito ali. Essa câmara também é chamada de ponto quente e tem cerca de 4 milímetros. Ela é chamada de ponto quente porque há alguns anos os médicos americanos encontraram um ponto na parte superior esquerda do coração, do tamanho da cabeça de um alfinete, que era muito mais quente do que o resto do coração. Os cardiologistas conhecem esse ponto misterioso no coração, mas geralmente eles não falam sobre ele, pois eles não têm uma explicação para isso. Será que esse é o local reflexivo onde a alma da fisicalidade está localizada? Você poderia dizer algo sobre isso? Sr. Cash responde: talvez precisamos explicar melhor a diferença entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. A alma do homem é uma coleção dos campos de cada célula e todas elas têm um denominador comum. A alma da fisicalidade é a alma de cada parte do corpo, como órgãos, etc., e a energia de cada parte interage coletivamente entre si. A alma do homem e a alma da fisicalidade são duas coisas diferentes, como a massa e o peso. Se os cientistas examinarem mais profundamente o ponto quente do coração, descobrirão que ele é a alma do coração, onde todos os campos interagem ali. Você encontrará o mesmo ponto quente nos rins também, no fígado, nos intestinos e em outros órgãos. É nesses locais que a interação desses campos cria a alma da fisicalidade desse órgão, porque vem da dimensão física daquela parte do corpo do homem. Até mesmo cada músculo tem seu próprio ponto quente, e coletivamente esses campos estão interagindo uns com os outros por meio do fluxo sanguíneo, que também tem seu próprio ponto quente. Quando falamos sobre a alma ou a alma do homem, são os campos coletivos de cada célula do corpo, é um equilíbrio de energia. Quando falamos sobre a alma da fisicalidade ou o espírito, é a interação coletiva dos campos de cada órgão e de cada parte do corpo. E é a interação equilibrada com o ambiente que mostra a dimensão física ou o corpo do homem. Essa é a diferença entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. É como se você tivesse sua própria família, com sua esposa e filhos, em sua própria casa. Mas você também faz parte de uma família com seus pais, irmãs, irmãos e tudo mais. A energia coletiva da casa, da família, dos pais é como a alma do homem. E sua própria família, com sua esposa e filhos, é como a alma da fisicalidade. Isso também pode ser comparado a todos os órgãos do corpo. Eles formam o espírito. Temos que entender a totalidade e o que significa a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem. Elas vêm dos campos coletivos desse órgão e não são isoladas. É por isso que quando temos doenças, por exemplo, quando temos problemas no coração ou no fígado, isso muda os campos e a posição, e os outros órgãos precisam se mover para encontrar um novo equilíbrio entre si. É como um sistema solar, quando algo acontece e a Terra se move para a frente ou explode, os outros órgãos têm que se mover para reajustar os campos e a posição. Quando há um problema nos órgãos, contraímos doenças físicas porque as coisas precisam se mover para se ajustar à mudança. No futuro, o homem entenderá isso. Por exemplo, se perdemos um rim e pudermos alterar algumas forças de campo em outras partes do corpo, descobriremos que o corpo começará a criar o segundo rim sem precisar fazer nada. É assim que nos ensinamentos eu sempre disse que podemos reconstruir o coração sem fazer nada. Não trabalhamos no coração. Trabalhamos naquilo que criou as condições para que o coração tivesse problemas, que são os campos e as energias da alma da fisicalidade. O maior problema que a maioria dos corações enfrenta é a capacidade de conversão dos pulmões e sua interação com o fluxo de energia que sai dele, que é a circulação sanguínea. Se os médicos entenderem isso, não será necessário fazer uma operação cardíaca, basta mudar o ambiente do sangue no coração através dos campos. Então o coração se consertará sozinho. Eu nunca entendi por que eles fazem cirurgia de coração aberto e trocam as válvulas. As válvulas podem ser reparadas dessa forma. Mostraremos isso em um futuro muito próximo. Outro problema é quando muita água é criada nos pulmões. Por quê? Porque agora a condição do coração mudou e isso altera os pulmões. É como dois campos interagindo e criando as condições para a chuva, mas nesse caso, é água nos pulmões. Portanto, se você mudar a posição do pulmão, mudará a posição do batimento cardíaco, e então você não produzirá mais água. A minha nora era uma cirurgiã cardíaca bem conhecida. Ela disse que as pessoas que têm problemas com ronco ou com a respiração, depois de fazer uma cirurgia de coração aberto, isso desaparece. Então, depois de abrir o tórax e fechá-lo novamente, o problema desaparece. Então, quando a caixa torácica é fechada, eles não conseguem colocá-la de volta exatamente como estava. Isso cria uma pequena capacidade extra nos pulmões. Os pulmões têm mais espaço e o ronco e o problema respiratório param. Ao alterar a capacidade pulmonar, isso muda a vida e coloca menos pressão sobre o coração. Isso nos mostra que precisamos entender como os campos da alma do homem e da alma da fisicalidade estão conectados uns aos outros e como eles se manifestam como um problema na vida física. Pergunta para o Sr. Cash: com todos os novos avanços na tecnologia, as unidades elétricas de gás ainda fazem sentido? Sr. Cash responde: sim, fazem, e ainda estamos promovendo elas, porque haverá grandes mudanças que virão por meio dos governos. Eu expliquei isso aos nossos colegas do governo chinês. A China influencia a arena política de muitos países devido ao seu poder financeiro. Mas se a China perdesse esse poder financeiro através do avanço da tecnologia, então as nações que dependem dela se tornariam autossuficientes. E os governos chineses não estão prontos para isso. Portanto, a tecnologia tem que ser introduzida gradualmente. Há muitas tecnologias que não divulgaremos ao público, pois os danos econômicos que elas podem causar em todo o mundo são tão grandes que nenhum governo está preparado para isso. Não podemos causar o caos nos governos só porque queremos mostrar que podemos fazer algo usando a tecnologia, não é assim? Isso pode causar o caos nos governos. Nos próximos 3 a 5 anos, a China se tornará um dos maiores celeiros do mundo, substituindo a Ucrânia, com certeza. E com certeza substituirá o mercado americano de grãos. porque os chineses comercializarão grãos não transgênicos e o que chamamos de alimentos orgânicos, pelos quais a maioria das nações está desesperada para ter. Isso cortará os braços daqueles que controlam outras nações por meio dos alimentos. Se a mudança for feita muito rapidamente, criaremos mais problemas. Portanto, ela deve ser feita em etapas graduais ao longo dos próximos 5 a 10 anos, e assim poderemos ver a mudança acontecer. As pessoas não entendem como os Estados Unidos têm tanto poder nos mercados mundiais de grãos e agricultura. Os Estados Unidos adotaram os transgênicos para ter controle sobre esses mercados e estão pressionando tanto que estão testando-os na Coreia do Norte, usando israelenses como apoio para fazer esses testes. A razão pela qual os Estados Unidos são um dos maiores celeiros do mundo é que, na última década, eles têm drenado as reservas subterrâneas de água e usado os desertos para cultivar alimentos. Agora, essas reservas de água estão secando. Isso significa que a superioridade do suprimento de grãos dos Estados Unidos deixará de existir nos próximos 3 a 5 anos, porque a base da água acabou. Todos vocês sabem de quais estados estou falando. A água para a maioria dos produtos cultivados na costa oeste vem dessa mesma área. Em 3 ou 4 anos, veremos essas terras verdes se transformarem novamente na poeira do deserto. Isso dará aos chineses a oportunidade de usar a nova tecnologia para preencher essa lacuna e suprir a demanda. Temos uma enorme estrutura no deserto de Gobi, na China, que exploraremos rapidamente para cultivar talvez 5 temporadas de colheita em. Explicarei isso nos próximos meses, mais ou menos. Se você entender como os grãos crescem, então você não precisa de um ciclo de 6 meses ou algo assim. Você pode criar o mesmo crescimento em menos tempo e proporcionar o mesmo prazer de comer, mas reduz rapidamente os ciclos de crescimento. Não é necessário passar pelo crescimento do caule ou pela fase de floração para um longo prazo. Tudo pode ser encurtado. Isso se deve à disponibilidade de materiais no ambiente necessário para a produção. Colocaremos os satélites chineses em operação para criar essa condição. O deserto pode continuar sendo deserto, mas ao mesmo tempo pode se tornar um grande fornecedor de alimentos. O motivo pelo qual ainda estamos praticando agricultura em vez de nos alimentarmos diretamente dos campos é o que nosso colega chinês disse: a nação precisa comer alimento físico. Não importa se você os alimenta através das linhas telefônicas, os chineses adoram comer. Isso cria uma estabilidade social. Portanto, agora temos que enfrentar esses dois demônios ao mesmo tempo: ser capaz de produzir, trazer a tecnologia à tona e ainda fazer com que o homem coma. Tivemos uma situação semelhante na Bélgica, quando ajudamos uma mulher que estava tomando 20 comprimidos por dia para crises epiléticas. Reduzimos o consumo de comprimidos a zero dela, e as autoridades belgas consideraram isso um crime e nos levaram ao tribunal por isso. Essa é a coisa mais incrível que eu já ouvi. Durante o processo, a senhora parou de comer porque o sistema estava lhe dando tudo o que ela precisava. Esse foi o primeiro sistema que eu criei. O conhecimento foi tão perfeito, desde o primeiro teste. Então ela disse: me dê algo para comer, quero mastigar alguma coisa. E nós lhe demos uma banana. Portanto, entendo o que os chineses estão dizendo, que a nação precisa ver algo na mesa para que possa compartilhar e socializar. Podemos alimentá-los através das linhas telefônicas em tempos de emergência, mas ainda temos que fornecer algo que eles possam ver e mastigar. O avanço da tecnologia tem que acompanhar a estrutura social da nação. Caso contrário, não estaremos cumprindo nosso objetivo. Nosso orgulho de querer mostrar que somos capazes de fazer algo pode acabar com anos de cultura. Entendi isso na reunião. Portanto, temos que correr dois cavalos ao mesmo tempo. Desenvolveremos a tecnologia para casos de emergência, em que poderemos lhes dar a mesma comida sem que sintam fome. Mas, ao mesmo tempo, cultivaremos os grãos no deserto de Gobi sem nenhuma água. Então, poderemos mudar o curso. Temos que desenvolver essa tecnologia para criar alimentos para vocês na Lua. Então, por que não podemos fazer isso na Terra também? E é por isso que você virá a essas sessões interativas a partir da próxima semana. Pergunta para o Sr. Cash: que sais devo usar em cada copo do sistema de 5 copos? Não consegui encontrar informações sobre isso até agora nos ensinamentos públicos. Sr. Cash responde. Está na nota que você recebe quando você compra um desses. A salinidade está escrita nas instruções. Depende muito da água que você usa, de seu conteúdo e da quantidade de cálcio que ela contém. Para as castigãs ou o que for, tente não usar água mineral, mas sim água filtrada, pois eles retiram o cálcio e você obterá um resultado natural muito bom. A salinidade muda de acordo com o cálcio. Se você ferver a água, você verá que o cálcio se depositando, você verá o cálcio se depositando ali na panela. Isso significa que o cálcio foi retirado. Deixe esfriar e use-a em sua caixa de gancho, porque você retirou parte mineral dela ali. Isso tornará a salinidade mais precisa nesse processo. Depende do tipo de sal que você usa. O sal purificado, ou sal de Minas, ou o falso sal do Himalaia que eles colorem. Às vezes o sal marinho é um sal purificado com corante adicionado. Mas se você o retira do mar, recebe todos os resíduos químicos e a poluição dos oceanos também. A porcentagem média de salinidade está entre 9% e 15%, dependendo do teor de cálcio em sua água. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a alma se eleva, os chakras ou sistema endócrino se alinham e criam uma formação estelar gigante, e esse fluido espinhal cerebral é carregado como foi feito com o sistema de 129 Tesla na Itália? Sr. Cash responde. Depende do que você chama de chakras e da condição em que seus chakras se encontram. As pessoas falam sobre chakras, mas não entendem o que eles significam como pontos de energia ou como você pode influenciá-los e mudá-los. Você pode fazer isso com uma compreensão direta dos campos de plasma. Posso fazer com que seu quinto chakra seja tão bom quanto o primeiro chakra e fazer o trabalho dele por ele. Não importa como você chama esses pontos de energia, é você quem os controla. Você pode interagir externa ou internamente para alterá-los. Pergunta para o Sr. Cash. Na Crimeia, foram encontradas duas importantes espaçonaves que o Sr. Putin recuperou com a ajuda dos Palades. Ontem foram sentidas anomalias violentas e fortes irritações. O Rick aqui acrescenta. Esse foi o comentário, mas não sei se você quer dizer algo sobre isso, se tem algo a dizer sobre isso. O Sr. Cash responde. Não. O Sr. Putin está muito ocupado lançando foguetes contra as pessoas no momento. Aqui um buscador de conhecimento diz. Parabéns à família da KFSSI, que é o Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash, pelo episódio número 500 do Workshop de Buscadores de Conhecimento. Muito foi ensinado, aprendido, descoberto e realizado. É muito tempo e trabalho, e, perdão, e muito tempo e trabalho foram dedicados a esse Workshop de Buscadores de Conhecimento. Dou crédito a Meran Cash e a Rick Cremond por todo o trabalho de vocês, o trabalho árduo e dedicação ao ministrar esses workshops todas as semanas. Eu, pessoalmente, aprendi muito com os ensinamentos sobre plasma aqui. Sr. Cash diz, você vê o Rick participando de todos os programas da Fundação Cash. Acho que ele não perdeu nenhum deles. Pergunta para o Sr. Cash. Sr. Cash, como é possível que o senhor seja tão incrível? Sr. Cash responde, não sei, nunca me achei incrível. Junte-se a nós em Manchester, nesta segunda-feira. Talvez consigamos restabelecer e concluir as negociações do 5 mais 1 com o Irã na Conferência de Londres. Tenho certeza de que receberemos uma resposta de diferentes governos e veremos qual será o próximo passo. Muito obrigado por 500 semanas de compartilhamento de conhecimento de maneira ininterrupta. E em breve, entraremos em nosso 11º ano de ensino. Isso é uma coisa que combinei com os chineses, que meu ensino não vai parar. E eles não têm nenhuma objeção a isso, porque eu acho que eles próprios estão aprendendo mais do que sentados em volta da mesa e vendo os resultados dos testes. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 500.